Maria Fumaça não canta mais. Para moças flores, janelas e quintais, na praça vazia, um grito vai. Casas esquecidas, viúvas nos portais. O verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. E esse é o nosso e-mail para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Esta manhã vamos nós com música, vamos atender ele que reside aqui em São Carlos. É ele, o senhor Gil de Araújo Lobo, que diz em sua missiva que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para ele, o intérprete Wilson Moreira, aqui do Pixinguinha, esta composição diferenciada do Pixinguinha, Iaô. Para o nosso gentil ouvinte que está em nossa sintonia, o senhor Gil de Araújo Lobo, que reside aqui em São Carlos, Orquestra Brasília. Em arranjo do Pixinguinha, esta orquestra defende, dele mesmo, Pixinguinha e Benedito Lacerda, 1-0. Aqui no terreiro, pelo agia, faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui no terreiro, pelo agia, faz inveja pra gente. Jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, Mucama de Oxóssi, caçador. Ora viva Nanã, Nanã Burucô. Mucama de Oxóssi, caçador. Ora viva Nanã, Nanã Burucô. De preto velho, iaia, vamos saravá. Até meu pai Xangô. No terreiro de preto velho, iaia, vamos saravá. A quem meu pai Xangô. Faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui quando o terreiro pelo adia, faz inveja pra gente que não tem mulher. Jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Jacutá de preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, Mucama de Oxóssi, caçador. Ora viva Nanã, Nanã Burucô. Mucama de Oxóssi é caçador. Iô. de preto velho, iaia. Vamos saravá. Aqui, meu pai. Xangô. No terreno de preto velho, iaia. Vamos saravá. Aqui, meu pai. Xangô. Ao relembrar velho amor que o destino não quis, é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas ela está em nossa sintonia. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, em nossa passarela, vão desfilar Dircinha Batista, Tabajara do Severino e Dalva de Oliveira.